Eliseu, que estendeu sua capa e um milagre aconteceu. O rio Jordão se abriu e todo o povo logo viu que Deus é Deus de poder e só dá unção aquele que busca e cresce. Se você quer receber unção, busque sempre para poder sentir, pois o Espírito Santo está aqui para te dar poder, para te ungir. A unção é real e destrói o mal, é o azeite puro da oliveira. E quem está firmado na palavra vai receber a unção verdadeira. É só da glória, manda glória para o alto, e o teu Deus manda unção como fez com Sansão. Ele quebrou o pacto com o Senhor, mas na hora que perdeu, Deus do céu só mandou. E as muralhas todas caíram no chão, pois somente Deus é Deus, não abandona o filho seu. E pra provar que é ungido tem o seu, Deus destrói até o gigante filisteu. Mas que Deus é este que só dá vitória? Ele é o Senhor da glória. E quem tem esse Deus busca tem o seu. É vitorioso em qualquer situação. Mas que Deus é este que só dá vitória? Ele é o Senhor da glória. E quem tem esse Deus busca tem o seu. É vitorioso em qualquer situação. Deus é este que só dá vitória. Ele é o Senhor da glória. E quem tem esse Deus, busca e tem o som.